que tens sofrido. cantar para teus hermanas e irmãos. Ninguém te ama como ele. Vamos cantando, mas por enquanto cante. Sorrie, dá um abraço, chora, mexe. 4, 5 pessoas pelo menos. Ninguém te ama como ele. Volte com seus amigos. Mexe, mexe, tem que mover-se, tem que mover-se. Olá. Ninguém te ama como ele. Cantando, Brasil. passou por todos os meus erros. Sei que não mereço, mas com Jesus Cristo eu sou mais que vencedor. Mesmo sendo pecador, tudo novo,